Azul 2743, descida. 2743. Aguarde parecendo efetivo, desce e mantenha o nível 160, 2743. 160, 2743. 2744, mantenha com 70. Entre 743. Entre 2895, livre extensão 340. 340, 3895, obrigado. China 5135, controle 120, decimal 80. Autorizado conforme 360 Galeão da Euleda Irubi, decola 28, primeira curva esquerda, 2510. Responde 5135 e controle 120, decimal 80, China 6213. Correto, reporta pronto, então 1-1. Reportará no 1-1, 6213. Fala Salvador, boa tarde, Azul 2740, confirmação Sierra. Azul 2740, seguinte, mantém a escuta e aguarda a cópia. E aguardando a cópia, seria só por gentileza a prova de saída? Conde. Azul, comigo. Azul 5048. Para sequenciamento, curva à esquerda para o 045. Seu limite será o localizador. Para o 045, Azul 5048, limite localizador. Azul 5048, redução para 1.900 nós, desça para 4.000 pés, o ajuste na 08. 4.000 pés, 099, 1018, 5048, Azul. Entre os dois, 1.5, desça para 2.006, autorizado o procedimento, reporta quando estabilizar. Tá, reporta estabilizado, 3.2.6. Solo, gol 1.9.6.2. Azul 4144, decolagem autorizada, pista 28, vento 240 graus, 7 nós. Tive decolagem, Azul 4144. Salvador, boa tarde, gol 1864, ponto de espera da 22, pronto. 1864, boa tarde, não sei o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1864. Frank Luiz, autorizado cruzamento no 735. É porta livrando. Encerra Tango Pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, meia do dia nosso. Teve pouso na 28 para o Charlie Zeta. Azul 4144, decolou 29, mantenha a proa 2500 pés, controle 120, decimal 8. 208, controle, obrigado, então boa tarde, 4144. 48, resuma navegação, vê na proa de usar. A proa usa, Azul 5048. Boa tarde. 4, contato radar na decolagem, saída árvore, sub e mantenha 360. É, isso na saída eletra, senhor. Árvore, transição eletra, azul 4144. Ok, a gente foi pago e autorizado saída eletra, mantendo pro até 2.500. A gente está mantendo pro até 2.500 para depois sair na eletra. Gente, azul 4144 com 0 e corrigindo saída eletra 1. Afirmativo, obrigado. Confirma destino, Salvador da presença? Salvador. O Júlio Tarão reporta quando entra através do parque de Pitoçu. Do pessoal do parque de Pitoçu, já. Torre 118 decimal 95. 118 95, graça? Antes de ingresso, no taxi alto. Salvador, Reporte estabilizado. 2 OPS já está no localizador 504821. Embaraço com Romeu, informe tipo do equipamento. Papapá, Charlie Serra Tanque, boa tarde. Confirme, por gentileza, o local de estacionamento. Ok, táxi via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, 2740, cópia. Isso 28, vento 2, grau 5 nós. Lira 11, 3206. Aracaju, nível 150, decolagem pista 22, após a decolagem curva direita, fecho de saída Aron, DCT Aru, Anciana 5172, controle 120, decimal 80. Colada 22 com curva direita, após a decolagem, saída Aron, direto Aru, responde aqui 172. E controle de saída 208, azul 2740. 2740, após a decolagem, mantenha a reta até 2500 pés. Ok, então corrigindo, mantendo a reta até 2500 pés após a decolagem, 2740. Está correto, mas é pronto, 73. Camará. Fizeram essa identificação, autorizando a chegada aí, pitch, boa na altura de pitch. 2230, chama a descida. Descente, ILS 5042 azul. 0448, com certeza próxima CLS, chama a torre sobre a 198, decimal 95. 1895, onde? Salvador azul 5048, está no final ILS da 28, onde? 5048, bom dia, continua a aproximação, agora está no calibre. Vai. 2010, última de Salvador 908. Era o final do look, era a pista 10 para 2 mil pés, o 2743 aguardando o final do Zulu. Base para final, 35 na cabeceira, pairado do Romeu Alfa Romeu. Novembro Alfa Romeo. Novembro Alfa Romeo, Fogo, pairado, cabeceira Posição 3. Já para 3, 3267. Gol 2067, cópia. 2067, prossiga. Sorizado Guarulhos, nível 360, peso 10 até Tango para Fueco. Decolagem pista 28, mantenha a reta até 2500 pés, está no perfil de saída da Eule da Motiva, para interceptar o via. A chama 5165, controle 120, decimal 8. Sim, autorizado, nível 360, Pérsulo 10, Tango Bravo Eco, decolado 28. Mantenha a proa até 2500 pés, no perfil da Eule. Leda Mosca, chama 5165, controle 1208, gol 2067. Correto, gol 2067, reporta pronto pro posto. Espera. Tá livre o Zulu da 28, chamada estabilizado 10, 743. Agora parqueando para. Taxiando para o 45 também, está. Fica atento ao mesmo. Cadê o filho do passarelo 2230? Firme. Para a descida, passarelo 2230. Até o 050, passarelo 2230. Desce para o 050, 2230. Campo 4089 azul, posição 2 para a Vitória, informação, quando possível, copo. 37. 3111-2048, bom dia. 1864, livre decolagem, pista 28, vento 230, graus 89. Livre decolagem 28, gol 864, iniciando. 2008-9008, ponte espera, pronto, 028. Xané, 9008, mantém ponto de espera. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2743, sinal do Zulu da 28. Azul 2743, boa tarde, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda que está livre, 2743. Pouquinho, para o quanto é? Primeiro 02, acena identificação, está autorizado a chegada e pit, chame no ponto da descida. Gol 1864, decolou. Gol 1864, decolou 38, controle 120 decimal 8, mantenha pronto 2507. O 2743 ficou autorizado, pista 28, vento 240 graus, 5 nós. Tem pista livre, baixar travado 2743. Tarde, gol 864. 864. Estou comandando a meu colega, fiz uma 3350, sou da Aron. Mantendo minha sessão 350 na Aron, mantendo a oeste até 2500. Livre curva direita pro de Aron, 1864. Senativo, livre curva direita pro de Aron, gol 1864. Isso para 2003, a última entre Salvador 1097, agora assinado o resto do Zulu para 2008. Daniel Pérez com 1097, para 3804. Oeste, voo 2067, PAB 167, 0353, confirme. T067, táxi autorizado da ponta de para cabeceira 28, via Pátio Juliette Alfa. Aproximando do ponto de espera, chame a torre, 1-1-8-1-9-5, o ajuste na 0-1-7. Agora, bom voo. Ciente, táxi autorizado, Pátio Juliette Alfa, ponto de espera do 28, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-7, uma boa tarde, 2067. Alfa. Pra sua esquerda, 211 antes da Alfa, 2743. Salvador, muito bom dia. Bom dia, Olimpo 02. Mas aí me escuta agora a cópia, número 2. Fala Salvador, boa tarde, azul 2743. 2743, cruze Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Romeu, 2743. Chamará, com 3804. Contrante, passarela 2230, mantém a praia de pitch. Correto. Doutor 4, doutor Santa Final do LS do Lulu 28, curva esquerda, proa 360, limite será Lopes 2, agora doutor Final para interceptá-lo. Ok, 360, placa, 3204. O 1864, chama agora o centro Recife, as frequências 2685, alternativa 25.45. 2685, 2545, com 864, boa. Correto. Ele vai chamar meia 9008. É, 9008, só para dar um decolar em subovia até o 360. 360. Pelo que eu dou, esquerda 310, chama estabilizar. Chamada 310, esquerda. 3804. Salva, deu boa tarde, descendo 330, passando, descendo para o 150. É 330, identificação, descendo até 120, chegada Cari. Descendo 120 na Cari, 4089, cópia. 4089. Tudo louco, alinhador. Esse mantém 3.000 pés, cujo 4.000 pés, altímetro na 0.07. 0.07, 4.000 pés, direita, 1.40, 2.30. Após a decolagem, mantém a 2.500 pés. Sai no Peixoto, saída da LDB-DEV, aciona transponda 5420, controle 120.80. Confirma a saída? Da LDB-DEV. Da LDB-DEV. 340, pegando 44, 2500, mantém até o controle. 28 é a pista. 5420, controle 120, decimal 20. Queda da decolagem, curva à esquerda, chama pronto, portão 02. Salvador, muito bom, boa tarde, até 3605, eu tenho informação Tango, autorização nível 360, São Paulo com ele. Boa tarde, é 3605, prepara daí agora a cópia. Confirmando, pista 28. Afirmo. 7 dividido, informe quando tiver condições de curva à direita para aproximação LS, pode ser o 230. 230, informarei. 204, estabilizando? Afirmativo, tá 3804. Sete aproximação LS, chame a torre de Salvador em 118, desse 99. 295, Jaguar. 02, e mantém o nível de voo 050. 0230, já tem condição de colar direito. 0230, curve à direita pro 190. O limite será o curso do localizador, aguarde o vetor final. 190, limite ao lock, aguarde o vetor final. 4000. Você para 3002. Altímetro no 0, 1 no 7, agora o vetor final. 3.0 no 0 no 7, aguardando o vetor final. Controle, 9008. Preciso, 9008. Tem um atraso, posição 12 horas. Correto, tráfego da companhia, em aproximação 7 metros do Salvador, cruzando 1.60, descida para o 5.0. O senhor vai manter essa prova? Manter, está no rumo da chegada, cara, de segmento. Nós estamos mantendo a prova 220 e cruzando 120. Entendi. Estou 28, vento 250 graus, 7 nós. Livre de decolagem, pista 28, gol 2067. Salvador, muito boa tarde, é o gol 556. Boa tarde, gol na 556. Informação com seu uniforme, prepara a saída da El, guarda copa, número 3. Tem a uniforme copiada da El, aguardando a autorização, gol 556. Solo azul 2740 para o táxi, com 62 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Recife. O meu chama de estabilizado. 9008. Prossiga. Eu decorte a Vanessa está mantendo essa prova com mais quantas milhas? Estou mantendo agora a prova 205. Confirme pode voar da presente monte. Você está com inicialmente voar a Leda? A Leda está ficando para trás. está à sua esquerda, Leda. Não, Leda está à esquerda a 90 graus. Esquerda a 90 graus. Porém, Leda fica à sua esquerda, a magnética 1.55. Você tem condição de voar nessa posição? Poxa, vai voar, Leda. Controle Salvador, boa tarde, voo 2067, mantendo o eixo. Voo 2067, contato radar de decolagem, tudo mantenha subvia da EL para o 360. Via da EL 360, voo 2067. Estabilizando lá que é 2230. Período 2230, complete aproximação ILS Zulu para 28, instrumento de Salvador em 1.9, decimal 5. Completo, chama Salvador 295. Oi, Salvador, muito bom dia, passarela 2230. Passarela 2230, bom dia, essa estrutura está na parte de visual com o campo. Passarela visual com o campo, está baixado, travado, aguardando. Estou 28, mantenha reta até 2500 pés, perfil de saída da Eule da Morte na curva esquerda. 2190 até por barba, 2196 para as conforme, aciona 5406, 120, decimal 80, controle. Tudo bom, senhor? Controle Salvador, muito boa tarde, voo 1227, tem que dar água. 1227, sem identificação, vê se mantém o nível de voo 120, chegada da CARI. 120, chegada da CARI, 1227. Controle igual 2067. Siga. Possibilidade de liberar a restrição do nível 100. Negativo. Até 100. Suba via da EL. Seguinte. Via da EL vai precisar manter a proa 200 devido grandes formações à nossa esquerda. Então na proa 1200, suba até 120. Corrijo, a 1.00 ou 2067. Ciente, na prova 2.00, restrito ao 1.00, ou 2.067. 9.008, chama o centro Recife, 4.25, 1, alterna 3.3, decimal 9.5. 62230 em convista livre, vento 230 graus, 99, a partir do sol com campo. Reportarei visual, 2230. Aproximado do 050, guerreiro 02. Ótimo, atingir e mantenha. Atingir e mantenha, guerreiro 02. Confirma pra gente o seu AB? 07. 07, reporta no hotel pro cruzamento, ajuste na 018. Para o hotel pro cruzamento, 07. Queria saber se confirmar o transponder, 4x5. 54 na 5. 330, esse para 2 no hotel, o último tem Salvador no 017, o bilhete do para 28, chama estabilizado no localizador. 2017, autorizado, X-Freida 28, chamada X-Freizado, Roxana 62, 63, 30. Toma 556, cópia. 556, na escuta. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista 28, após a decolagem mantenha reta até 2500 pés, perfil de saída da EL, Leda após Irume, curva esquerda após a decolagem. Primeiro na via, Pernambuco 057, Pernambuco Sul, após conforme a rota, 5123, a transponder 120, decimal 80. 20 milhas, mantendo uma centena, no sudoeste, recomendo o Boeing 737, mantendo o 100, o senhor atingir 120, mantém. controle na saída 208, tem informação de fora, Gol 556. Correto, chama pronto, portão 07, nós 556. 556. Bom, os rolês passaram 2230 na Alfa. Boa tarde. Boa tarde, passarelo 2230. Prossiga táxi via Alfa Kilo, mantenha a saída do PAT 3. Alfa Kilo PAT 3, 2230. Negativo. Prossiga o táxi via PAT 3, mantenha a saída do PAT 3. A posição será 12 Romeu, do PAT principal. O restrito 1209, ou 1220. Controle Salvador, 79350. 79350, assim a indicação, até o nível 190, aguarde por nova discussão. Excelente, essa identificação é até o nível 190, 79350. Salvador, Guerreiro 02. Guerreiro 02, desça para 3.000 pés, voltímetro em Salvador, 1.0, 1.8, aguarde a sinal de Leto Zulu. 3.000 pés, Guerreiro 02. Pátio, Juliette Alfa, próximo ponto de espera 28, chama Torre, 1.18, decimal 95, ajuste 1.0, 1.8. 1.028, Pátio, Juliette Alfa, 18.95, ponto de espera 3, 0. Vamos dormir a 2.3, vamos observar no carro, pode ficar? Tá livre, chama 2.3. Excelente, mantenha a posição. Quem chamou foi o tráfego Papa Romeu. Afirmo. Qual o local de estacionamento e a pista de decolagem? E mantenha me escuta agora, corpo. O 089 no 2, pushback acionamento. Afirma, tem condições do 2067. 067, suporte na edição do 360 na cor de leda. Sobe então 360 na cor de leda com 2067. O 1227 desce para o 050. 050 com 227. Sobe 2, né, 62, M330, complete a aproximação LS Zulu para 28, chama tu, Salvador em 1.8, decimal 95. 295, quanto é, chama M330, bom dia, bom trabalho. Assume, 202, atingir 3.000, está autorizado o LS. 202, desce para 2.000 pés, ou chama tu, Salvador no 017, livre LS Zulu para 28, chama estabilizado no curso do localizador. Mas está aguardando a autorização de pouso. Guarda, Mestre 30. Sou para 2 mesmo, vou estar estabilizado, Guerreiro 02. Mantendo a proa até 2.500. Uma olhada, Mestre 30. Mestre 30, afirmo, fecha uma olhada. Saída Ron, só confirmo que está livre da restrição, mantendo a proa até 2.500? É livre. Ok, então. Proa de Aron agora é o 2740 azul. 2067, chame agora o centro de Recife, frequência 251, alternativa 33, decimal 95. 251, confirme a secundária? 33, decimal 95. Última 2395, obrigado, bom dia. Chorar 6213, somente para ver novamente 1.64 e... Afirma. Chamei a 2.13, autorizado táxi até o ponto de espera, pista 1.0, corrijo, pista 2.8. Julia Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera, chamei a curva, 1.8, pista 1.95, corrijo, 1.0, 1.7. Bom, Alfa, ponto de espera, 4, muito obrigado. Oi, muito boa tarde, Otan 3605. 3605, boa tarde, não tem conta de espera. Atenda. Estabilizado? Ah, estabilizado, Lúcio Luador, aguardar só o glide do Rede 02. Rede 02, completa a próxima série, e essa Zulu para 28, chama a turma em Salvador. Vai ser 118 decimal 95. 118 decimal 95, do Rede 02. Turma em Salvador, boa tarde, o Rede 02 está estabilizado, localizador para 28. Rede 02, boa tarde, continua a chamar, está aguardando, está livre. Seguindo o guardão solido. Rede 02. Puxando R6330, solo A03, libera a próxima esquerda. Solo 121, decimal 1 antes, ingresso na alfa. Ciente, liberando agora a esquerda na delta, antes de ingressar na alfa, 211, puxando R6330, corre. Beleza, guardão de transferência, nosso 3-3-3. Juliette Tango Zulu, mantém a escuta, guarda a copa. Pode acionar a guardança? Confirma? Pode acionar a guardança? A critério. Puxa, está confirmando a corda 17 e cada faixa vai ser. Quente. Boa tarde, Paulo Xenem 330, livrando a Delta, essa vez logo traz para a companhia. Gente, o Xenem 330. Prossiga o táxi um pouquinho mais à frente e ainda mantém o táxi em alfa, aguardando para ingresso na... Mesmo. Gente, está chegando para frente, aguarda o ingresso na alfa, Xenem 330. Não, estou autorizado. Ok. Siga em frente, vi aquilo então, o azul 4089. Aquilo. Solo com 5567, pushback para o dentro. Motora de espuja, 02, espera já, 22, pronto. Tempo 02, mandei ponto de espera. 18, chama estabilizado no curso do localizador. Chama aí, estabilizado, 1227. Só confirmando, chove sobre o campo. Passou que temos operação instrumento em Salvador, teto de 1000 pés, visibilidade de 3000 metros. Última informação que não chove sobre a vertical do aeródromo. Ah, tá, essa informação é mais travada na final ali, pra pouso. Repetir a transmissão. Controle de Salvador, Oceania 3, 1905, 3504. 500. Mantendo pro Oceania 2508, 3605. Controle, muito boa tarde, até 3605. Até 3605, contato radar na decolagem, supervia DL para o 3605. Poderia voar direto ao aeropresente 3605, 360? Duvido, é para o 360, tá 3605. Deixa eu ver. Sinal 305, desça e mantenha nesse voo 160, autorizado a chegar em pitch. 160, chegando em pitch, 3305. Solo Lipo 02. Meia dúzia, atenção, o Xenem 330. Meia dúzia, 330, boa. Trouxe Salvador Cogião, boa tarde, é o Papa Tango Romeu da Yankee. Quem é para Salvador? Papa Tango Romeu da Yankee. Ativo em volta, está na escuta da torre também. Ok, thanks. Siga para passar o meu Tayhante. O meu Tayhante com a notificação de TA-9 Charlie Lima com destino a Salvador, vai mantendo 1.500 pés, acionar 2.000 transponders, Na presente na Verde Vera 2. Bianco, Romeu, Hotel Yankee, seguida em desigual visuais, última que eu estava dormindo. Vocês estão operando em Salvador de Mendes, teto de 1.003, visibilidade de 3.000 metros, sem chuvas sobre a vertical do aeródromo. Informe, correndo. Está operando instrumento? É, teto de 1.003, com visibilidade de 3.000 metros, sem chuva na vertical do aeródromo. Salvador, boa tarde. Boa tarde. Golf Mike Alpha, possível. Transferência, comandando 095, como pode ser a gente ter um estadista. Michael, isso é o critério, informa 40 milhas de Salvador. Informa operação em Salvador instrumento, teto de 1.003 com visibilidade de 3.000 metros, sem chuva sobre a vertical do aeródromo. Acima a sua expressão do Michael, Alfa, acione código 5125. Acionado 5125, como é que é? Segundo dígito, 2. Recebo 5255. É, o centro informou a mesma coisa, eu vou reacionar. Estabilizando, gol 1227. 227, competidor acima da série elétrica, isolou para 28, chama estabilizado no curso do localizador. Já está estabilizado, gol 1227. Ok, chama a torre em 18, decimal 95, gol 1227. 295, eu tenho uma patente. Isso, autorizando o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, me reservo. Vamos lá, tá aqui, Tango Mike, também que eu compro, para o celular da morte, mano. Eu vi uma tela, então qual é a pista no site? 7.4 no momento? Quero Serra Bravo Golfo Romeo, conforme rota plano de voo, nível 280. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Lê da Mótima. Transpondo 5175 e o controle em 120, decimal 8. Papa Romeo Hotel, Tango Mike. Saída da El da Mótima e somente transpondo novamente 5175 e a saída da El, Lê da Mótima. Na classificação do Victor Alfa. É Mótima, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Gente, é, o protegimento correto confirma somente o ProB, na Aerostar. Gente, 01 no posicionamento chama a torre, 118.95, Papa Romeo Hotel, Tango Mike. Hotel 15, deixa para o 050. Motor Olympus 02. 00, decola a pista no 7, primeira curva direita, perfil de saída, coral. O transponder aciona 0273 e o controle em 1-1, correção, controle em 1-2-0, decimal 8. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Salvador, 7-9-3-5-0, 60 milhas. Para você mexer uma torre em 1-1-8-9-5, curta para Tango Juliette, Tango Zulu. Paulo, muito boa tarde, Azul 5076, gente da informação, Victor. Lima 528. A Lima 1028-6233. Juliette, estamos no prossiga. Time 002, autorizado ingresso no pátio 1, no dia Juliette, contorno mesmo, após Lima, Mike. Quebec, na Quebec, chama a torre 118.95, Guerreiro 02. Quebaco, pós-Lima, mais Quebec, na Quebec, torre 18.95, Guerreiro 02. Fala, muito boa tarde, Azul 5076. Azul 5076, boa tarde, confirma somente o horário do plano? Tá para os 43, senhor, estamos quente do nosso adiantado horário, só por gentileza para nos confirmar a provável saída para Ilhéus. 7, seu 7 o corredor de Lagos em Paripe, homem em Paripe, ó, Salvador no 097. 2605, chame o centro de Recife, em 251, antena 33, decimal 95. Recife 251, 33, 953, 905, boa tarde. Azul 4089.0, pista 28, top. Azul 4089, recorda a rolagem da aeronave da Xanera, linha aérea e manteiro na zero. Correto, linha aérea e manteiro 28. A linha antena 28, a 4089, da Azul. Azul, serviço já encerrado, mantendo 90, chama a controleira Caju, frequência 20, decimal 3. Frente, chama a controleira Caju, 120, decimal 30, 793, 0. Eu vou ter entrar na vestibular de Paris, vai levar a rotatória. Gente, informe visual com o campo, Romeu 30. Uma canada visual. Agora é a transferência das comunicações. Gente. Decolou 203, contém a prova 2500 contra o Lino 0 decimal 8. Minha prova, 0 8, 6 2 na 3. Boa tarde, Sané 6 2 na 3, decolou mantendo a prova. 203, contém a prova da decolagem. Por exemplo, subiu via da El para o 3 na 0. Entendeu que... Rua da El subindo ao 360. Tudo via da El para o 360. Quantas milhas de Salvador? Vai ficar entre 30 e 40 milhas de Salvador. Entre 20 e 40 milhas, correto? 30, 30, 40 milhas. Fica entre 30 e 40 milhas, correto? Afirmativo. Salvador 8, vento 220 graus, 1.019. Decolagem 409, pista 28. Prove, Romeu, Atalhaque, visual com a 7. Romeu, Atalhaque. 7 é a coisa. Para ingressar no pico de tráfego, chame agora a torre Salvador em 198, decimal 9. 295, obrigado, bom trabalho. 7740, chame agora o centro Recife, as frequências 2685, alternativa 2545. 2685, 2545. Espera. Já estamos em uma mantém a posição. O 1556, alinha e mantém 28. Alinha, mantém 28, 556. Você pode pegar o Romeu Tayhank, mantém, espera mais à frente, próxima a 3 vigas? Negativo, o Romeu Tayhank, mantém a sobre-rotatória. Afirmativo, chegou. Azul 4089, decolou aos 1-5, mantém a prova até 2500 pés. Controle 1-0, decimal 8. 1-0-8. A 315 desce para 2.000 pés, última transformadora no 07, vira direto do Lula para 2.8, chama estabilizado no curso do localizador. 7.2017, autorizado a direto 6.2.1. Azul 4089, boa tarde, passando 1.100 na sua escuta. Azul 4089. Está na decolagem, você fica conforme autorizado, sua via da El para 340. 2.500, inicia a curva da Aulis. Vai, atenção. A próxima. Salvador, Azul 2740. 2740, por si. Vou retornar para o seu controle do outro. Aguarde transferência de comunicações, mantenha a escuta do controle. Thank you. Guilherme 6141, desceu para 3.000 pés, última trem Salvador 1097, agora finaliza esse Zulu 28. Pode repetir, só por engenheiro? Desceu para 3.000 pés, última trem 1017, agora finaliza esse Zulu. 3.017, aguardando ILS Zulu, obrigado. Falando, Aracaju, boa tarde, Azul 2740. Escuta do controle ainda, mantenha a escuta do controle 2740. O 4089 solicita manter a proa 190. Quantas milhas? Aproximadamente mais 15 a 20 milhas, devido a formações. Uno 556 decolou aos 18, mantém a brota 2500 pés, controle 120.8. Olá, 208, bom 556. Já estamos no aguardo para a decolagem. Olá, muito boa tarde, bom 556, perfil da EL, mantendo a reta até 2500. Uno 556, mantém a reta até 3.000 pés após autorizado direto da EL. Mantém a reta 3.000 direto da EL após o 556. O 4089 por mais 15 milhas solicita agora 205. E o senhor tem condições de voar Leda? Leda da presente mais um pouquinho, mais 15 milhas. Gente, mantém a desvia para o seu término. Leda 02 controle. Para a sua escuta, controle. Ah, mantém a área de altura para informação, tráfego, posição de 3 horas, 17 milhas rumo sul. Passando o nível de voo 130, instituído para o 3620. Sim, a gente vai ficar mantendo a área de altura. 02. Belém 62, 13, inicialmente tudo restrito a nível de voo 180 para informação, tráfego. Posição de 10 horas, 15 milhas, rumo oeste. Passando o nível de voo 190 para o 200. 3806312. Belém 6315 estabilizado. Acima, 6315. Correndo no 895. 895. Controle Salvador, Azul 2740. Primeira nós? Azul 2740. Golfo Mike Alpha do presente, passa 360 pela sua esquerda. 360 pela esquerda, Alpha. Controle Golfo 556, passando 3. Eu poderia provar Leda? O ano 556 da presente voo e Leda. Obrigado, Prod Leda, com 556. Vai calco, você 360 pela esquerda. Ah, desce para 1.000 pés. 1.000 pés, ajuste 1.097. Para informação, temos o tráfego do Romeu até o Yankee, também efetuando espera sobre a rotatória. Ação ativa, descendo para 1.000 pés. Fazendo espera, as outras não. 4089, voando Leda. 4089, mantenha a Prod Leda. Controle Azul 2740. Qual primeira aeronave? É o Azul 2740. 2740, agora sim, você está afastado 60 milhas do Nordeste do VR de Salvador, o serviço radar está encerrado. Chame Aracaju na frequência no 20.3. Aracaju 203, já. É 6141, inicie redução para 209, desce para 2.000 pés, ajuste no 0.17, autorizado a sinal de ILS, Zulu pista 28, rotação estabilizada. 2.000 pés, reduzindo, autorizado ILS, reportará estabilizado, 6141. Telém 6213, tráfego já superado, livre ascensão a nível de voo 360, da presente por chama Recife, frequência no 251, alternando no 3695. Está negativo a frequência, por gentileza, pode confirmar? Afirmativo. Da presente, você vai chamar Recife nas frequências 1251, alternando no 3395. 2251-1339-5362-1 Salvador, Gondor 255, formação Vitor, descendo para 200. Ono 255, deixou o controle Salvador, acena identificação, desça para 4000 pés na chegada IPIT. Chegada IPIT, 4000, Ono 255. Já estamos Luda presente, voo direto Coral, subindo para uma centena. Direto Coral, subindo para uma centena, Júlio. Controle, Gol 556. Gol 556, Gol, prossiga. Senhorita, por gentileza, possibilidade de coordenar junto ao Centro Recife. Voa direto seguro, vai minimizar nosso atraso? Pelo 556, nós temos três aeronaves na sua frente. Nós podemos tentar a coordenação, mas eu não posso garantir nada. Tudo bem, então. Muito obrigado. Conforme rota, plano de voo, nível 340. Inicialmente, manterá pronta 2.500 pés. Após, curva à direita no Peugeot de saída da El Leda Mótica, pista 28. O transponder 5437 e o controle 10.8, 3805. Trono, já estabilizando? Estabilizando no localizador, 6145. Completa esse novo procedimento, correr 1.8.95. 1.8.95.6145. Patrão, o Juliette Tango Blue vai manter a proa 190 para evitar uma formação nosso direito. Então logo ultrapassa dentro de mais 15 milhas e a gente retorna a rota, ok? Retorna do Coral. Gente, super restrita 3 mil pés, Juliette Tango Blue. 3 mil pés, Tango Blue. Vou fumar que a alfa do presente voo rotatório mantenha 1 mil pés, aguarde para chamar a tua. Para Xené 6315, no solo aos 24, libere à esquerda, chame o solo, 121 na hora. Liberal, o Guerreiro 02 chamou a torre, é isso? Para a Xené 6315, estou aguardando o cruzamento para passear até o Galá. Gente, em 30 segundos será autorizado, aguarde a posição. Ok, eu vou ver o vídeo. Salvador, boa tarde, Xané 6141, no final, pista 22. Xané 6141, aguarde autorização de pouso, ajuste no 097, pista 28, molhada. Guardando, 6141. Xané 6315, Livre Taxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, Xané 6315, Alfa Juliette, posição 05, aprovisto. Alfa Juliette, posição 05. Está justamente na nossa direita. Quente. Taxi para a Bata. Vamos aumentar então um pouquinho aqui. Siga o tráfego que acabou de pousar, libere na Oscar. Segue o tráfego, libere na Oscar. O Hotel Tango Mike, o senhor vai seguir esse caravan que está na sua pousada de 12 horas. E siga o segundo tráfego e aposte a linha de pronto, 97. Na 1-4-1, livre pouso, na 28. O vento é 2-3.